Alô, boa noite, vamos 776, Arizona, pessoa. Também boa noite, táxi via Alfa, reporte na cidade Juliette, para ingresso. Alfa, reporte na cidade Juliette, vamos 779. Para o táxi do Zé Arizona, nós estamos com 67 a bordo, zona 53, 50 a Guarulhos. Sofrem PLB? 067. Muda direita, Indy Alfa, ponte espera 186, ajuste padrão no 013, bom voo, boa noite, está 3197. E Alfa, o ponto de espera no 76 via Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, vamos 776. Torre 3197. Boa noite, tá pronto? Pronto, 3197. 110 graus com 89. Autorizado a alinhar e decolar, TAM 3197. 3197, decolou 04, chame controle em 1208, uma boa noite. Controle Salvador 208, boa noite, 3197. Salvador, boa noite, 3-5-2-1-8, uma milha para externo, meia milha para externo, baixar travado. 5-2-1-8, sente, livre pouso 9-0, 110 graus com 8 nós, o trip 5-2-1-8. Livre pouso, 5-2-1-8. 18 no solo, 10, libera direita, chame solo 129. Liberando direito, chamando solo 219, 219. Salvador, 5219. Boa noite, táxi Alfa, após Juliette, remota 13, parte do sol. Alfa Juliette, para remota 13, parte do sol. 29. Torre Salvador, boa noite. Passarejo 2226, final e adiante. 2226, boa noite. O vento de 110 graus com 8 nós. Reporte checado 2226. Estará checado 2226. Baixado travado, passarei 2226. Livre pouso no zero, 110 graus com 10 nós, 2226. Livre pouso no zero, 2226. 126 no solo 17, libere a direita, solo 129. Direita, vai chamar 129, 2226, boa noite. Boa noite, táxi Alfa, após próxima esquerda via Quilo até o pátio 3. No pátio 3, fica atento ao balizador. Alfa, próxima esquerda via Quilo até o pátio 3, fica atento ao balizador 226. Uma boa noite, bom noite, 84, estabilizado o procedimento, a uma milha da Índia Serra, com trem baixo travado. Boa noite, 184, tem pouso autorizado na 10, vento 110 graus com 8 nós, gol no 884. Livre pouso, boa noite, 84. Salvador, boa noite, Janeiro 6212. 6212, continue em aproximação no zero, vento de 100 graus, 8 nós, informarei pista livre, 6212. 6212. Colagem na subida da El, após Leda, após Eudes, aciona 5043, controle 120, décima 8. Pro Solos 21, libere a direita, chame Solo 129. Direita, vai renovar. Caião, após Leda, após Leda, após Leda, após Leda, após Leda, após Leda, após Leda, após Leda, após Leda, após Leda, após Leda, após Leda, após Leda, após Leda, após Leda, após Leda, após Leda, após Leda, após Leda, após Leda, após Leda, após Leda, após Leda, após Por favor, eu tenho aqui o plano para 22h40, calça fora, inicialmente é EFA, upper do 21, eu vou até com o trilho forte de calça com chegada em Guarulhos. Checar, só um minutinho. Só logo, 284, livrou, boa noite. Mais uma vez, quase táxi livre, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette para 09, igual 284. Ryanair, 6212, Solos 24, libere primeira direita, chame Solo 1219. Vera 19. Salvador, Chanel 2012, boa. Última 202 da Chanel, taxa via Alfa, foi Juliette, portão 05. Alfa e Juliette, portão 603 na escuta para cópia novamente. 603, Guarulhos 360, aerovia Pesulu 21, e após, conforme o plano, Pesulu 21 prossegue até Confins, Tiago Nova Mefox, após direto Trive, após direto Papa Charlie Lima, Poço de Caldas. Decola da 10 com curva direita na subida Arbor. Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, e após direto Elefa. Em Elefa intercepta o Pesulu 21 e prossegue conforme o plano. Aciona 5043 e controle 120.8. Então, pessoal, 3603, contagem 3603, uma 8, então, 3603. Pronto, está 3603, portão 07. 3603. Está pronto, já. Alô, papel, 3603. Temos, já está pronto, chame táxi, 3603. Aqui, 3603,